Esta semana na Rádio Antena Web, entrevista com o fadista Ricardo Ribeiro. Água louca de Ribeira, que corres em cavalgada. Começou a cantar na década de 1990, mas foi na década de 2000 que alcançou a sua maior projeção. Ricardo Ribeiro, fadista de 30 anos e com muitas histórias para contar. Uma carreira que vai ganhando forma e amplitude. Conversamos com o fadista na passada semana e agora recebemos entrevista no próximo dia 2 de setembro, em mais uma edição do Tempo de Antena. Conheça, entre outras coisas, o primeiro álbum de Ricardo Ribeiro. Uma história curiosa para ficar a conhecer no próximo dia 2 de setembro, na próxima edição do Tempo de Antena. Entrevista com Ricardo Ribeiro. No próximo dia 2, a partir das 17 horas, em mais uma edição do Tempo de Antena, aqui e só aqui, na sua rádio Antena Web. Tocam agora as melhores músicas em inglês. Próxima estação, Antena Web. Antena Web. Sintoniza-te, sintoniza-te, sintoniza-te, sintoniza-te. Thank you. like a melody. Over time, you learn to love the small things as they cross my way. Thank you. Thank you.